Vinheta 1. Mande sua mensagem. Chama no zap e peça a sua música. 98452-2111. Vinheta 2. Se alguém te perguntar qual rádio você ouve, responda. Interativa FM. Vinheta 3. Feita. Feita pra você. Pra você. Interativa FM. Vinheta 4. Siga agora as nossas redes sociais. Arroba Interativa FM. Vinheta 5. Vem. Vem. Que tem sucessos. Interativa FM. Vinheta 6. A melhor vibe do seu fim de semana é aqui. Na sua. Interativa FM. Vinheta 7. Bom dia. Bom dia. Interativa FM. Vinheta 8. Boa tarde. Boa tarde. Interativa FM. Vinheta 9. Você está na melhor. Interativa FM. Vinheta 10. Interativa FM. Demonstrativa.